Olá, boa noite. É Radar em 97.8 MHz, rádio difusão. Online, www.radarlisboa.fm. O blog onde tudo se consulta sobre radar é naturalmente o blog radar.blogspot.com. 23, uma da manhã, segunda à sexta, até mesmo terça a sábado, o regime Viriato 25. Que arranjamos para vos receber. Olá, boa noite, boas-vindas, Viriato 25 de um Best of Jane's Addiction, Summertime Rose, Mogwai, Bad Cat. É Radar, noite dentro. entre as 11 e a 1 da manhã. Na Radar, Feriado 25, a nova toca do Lobo. Jane's Addiction, Summertime Rolls. Bad Cat para os Mogwai. The best music I've heard. Ministry, o álbum das versões Cover Up, Radar Love. Kick It. We'll be right back.

It's you forevermore. I've never been in love before. I thought my heart was safe. I thought I knew the score, but this is wine. It's all too strange and strong. I'm full of out my song was poor, so please forgive this helpless haze I'm in. I've really in love before. It's all too strange and strong. I'm full of foolish song, and out my song must pour. So please forgive this helpless haze I'm in. I've really never been in love before. Chet Baker, álbum 56, de Chet Baker Sings, álbum de familiar esta semana, Tiago Castro. Próxima passagem, a primeira foi hoje às 14, a próxima domingo próximo e ao meio-dia. Tira linhas, uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Desde aquela tarde em que Messer voltou à minha casa e pediu à minha mulher para visitar Olímpia na sala de trabalho, voltou várias vezes e a cada visita produziu nova onda de pinturas, desenhos e fotografias. Sam apossou-se da minha máquina de escrever e a pouco e pouco transformou um objeto inanimado num ser com personalidade e com uma presença no mundo. Olímpia agora tem desejos e estados de espírito. A Olímpia agora exprime sombrias raivas e às vezes exuberantes alegrias.

just the way. The equilibrium lives with the pitch and the sway. Neste caso, o tema inaugural, falamos dos Giant Sand. Aliás, ouvimos Giant Sand. There's a power in that division. Provisions. In that hour of revision, you revisit the dank and the dour. When the taste of love is all but gone, sour. When I look in your eyes, I surrender. So surrender, surrender justified. You stand with one boot upon my fender, reflecting on my glass eye. Friars. On the streets between all the man-made spires, and in a tangulation of too many wires, lost translation still transpires. There to rattle their cage. mais velho projeto da Howie Gelb, os Giant Sand, álbum novo 2008, dois títulos para a noite da Radar, álbum do genérico Provisions na Gap Rock. O melhor festival de rock está de volta. 15º Superbox Super Rock. Bilhetes já à venda. Das 2 horas de feriado 25 nesta emissão, mais uma antena pontinha da antena Radar 97.8. Esta semana na colher de blues, Sick Steven. Aliás, Sick Steve. If you're gonna sing a song about drinking wine, you should drink some wine. A drink of Thunderbird, strictly Thunderbird, drink a Thunderbird, strictly Thunderbird, drink a Thunderbird, yeah, yeah, strictly Thunderbird, drink a Thunderbird. Well, make up the little Frisco, nobody holding back, the niggas that die, they fall like a rain. Run to the liquor shack. Here come the stories. Most of them lies. I would trade for all the world. None of y'all boring lies. Drink a Thunderbird. String is Thunderbird. Drink a Thunderbird. Why you sitting in your rush hour traffic? Freeway like a parking lot. I just think about the Thunderbird. Riding west and free on a hot shot. Why you dining out at Shady Weed? Fresh pasta and $100 wine. Right. On the fire, I'm cooking SpaghettiOs. Underneath the billion star tonight. Drink a Thunderbird. dois títulos hoje, Thunderbird e Fly By Night, imediatamente a seguir. É o convidado desta semana das colheres de blues, colheres de tratamento, C6 Steve, do surpreendente álbum I Started Out With Nothing And Still Got Most Of It Left. Feriado 25, o caminho da meia-noite, grosso modo 10 minutos até lá, C6 Steve. Frozen to feel. so fleeting and so real. Melting into something, something bigger than you. Melting into someone, someone new. Às 25 à beirinha da meia-noite e deixando para trás a colher de blues esta semana com o C6 Steve, Snowflake, aliás Snowflake in a Hot World, os Mercury Rev, Cinematic Orchestra, para o adeus desta primeira hora, é bem entendido, até já. Tree.